No reflexo das águas calmas do Mondego, brilham-te os olhos ao rever Coimbra. Escolheu-te a rainha que foi santa e de ti quis abarcar solícita a cidade em amplo envolver de braços e de olhar. Os chopos reverentes inclinam-se em vénia à tua fidalguia. Convento velho, onde te escondes que não respondes? Oh Coimbra do Mondego e dos amores que eu lá tive. Oh Coimbra do Mondego e dos amores que eu lá tive. Vinho anda cego, quem te não ama não vive, quem te não vive anda cego, quem te não ama. Maria Azanha nasceu em Santa Clara Nova, na cidade de Coimbra. Ali viveu os primeiros 30 anos, licenciando-se em Ciências Matemáticas e exercendo funções docentes nas universidades de Coimbra, Évora e Lisboa, e também no ensino secundário. Poetisa, autora de já numerosos títulos editados desde os anos 80, Maria Azanha é autora dos livros Pátria d'Água, A Lição do Vento, O Último Rei de Portugal, A Ficção do Tempo e, entre outros, Nossa Senhora de Burca. Nesta viagem a Coimbra, com largas vistas a partir do Miradouro de Santa Clara Nova, Maria Azanha recorda todo um percurso pessoal que atravessa 3 décadas até ao dia em que rumou à capital. Sem nunca ter cortado o cordão umbilical que a liga à cidade dos estudantes, Maria Azanha afirma que está em Lisboa, mas vive em Coimbra. A autora do Coração dos Relógios mostra-nos a cidade de Coimbra junto às portas do convento da Rainha Santa Isabel, contemplando o rio de prata que corre para a Foz, numa torrente de imagens, memórias e sensações próprias de quem nunca deixou de ali estar. Do Chopal até à Lapa, do Mondego ao Penedo da Saudade, de Santa Clara à Universidade, que bela és, Coimbra! Estamos aqui num grande miradouro, com vista para Coimbra inteira. Coimbra, essencialmente, dos poetas. Coimbra, onde um farol de sabedoria brilha ao longe, que é a torre da universidade. Onde a lua pode aparecer no céu, nem que seja quase ao fim da tarde. É um espaço que, por detrás de mim, tenho a observar-me o convento da Rainha Santa, que posso olhar para ele. E a olhar a grande fachada com alguns vitrais. Na porta principal, depois de uma escadaria, há 2 anjos em pedra que seguram o símbolo dos escudos da nossa bandeira e uma coroa a encimar tudo isto. A cor é uma cor dourada, tal como alguns chopos no outono, que me remetem para um tapete de folhas, um tapete de pedras quando erguidas. Escolhi este local, Coimbra, porque é um local onde a memória da minha vida permanece intacta. Aqui nasci, aqui percorri todas estas pedras até ao farol da sabedoria, até à torre. Fiz um percurso normal, académico. Vim ter aos Gerais, onde na altura se dava também matemática, porque não havia propriamente a Faculdade de Matemática. É um local importante, porque todo ele me relembra uma poética inconsciente que na altura eu vivia. É um local da minha história, é um local de vários passos que eu iniciei. Eu posso dizer mesmo, é um local onde eu fiz a minha primeira iniciação na Terra. Vou a meio do caminho, se calhar. Vim ter a ele novamente, talvez para reintegrar de novo essa primeira iniciação que fiz. E quem sabe se isto não irá dar origem a uma outra escrita que me é sonhada há muito tempo, num outro livro em que talvez eu diria o título desse livro como o livro ocluso que trago dentro do peito. Porque é que escolheu este local em Coimbra e não outro? É porque é de facto um local onde eu aprendi a ler. Um local onde já revisitei a escola das primeiras letras. Devo dizer que tive uma grande dificuldade em aprender a ler. Portanto, esta iniciação à leitura foi uma coisa muito difícil. Recordo-me que perguntava muitas vezes à minha mãe e à professora porque é que determinados sons da nossa língua eram assim pronunciados e não de outra maneira. E, sinceramente, que é uma pergunta que eu continuo a reformular até aos dias de hoje e ninguém me respondeu. Se calhar porque ninguém me respondeu, ou se calhar porque não há ninguém que tenha essa resposta, eu enverdei pela linguagem da poesia, pelos sons da poesia. Se calhar à procura da resposta, porque a poesia, de facto, tem muitos sons, tem muita música, e quem sabe se neste mistério, passando ao lado dele, eu um dia saiba porque é que a nossa língua é tão mesclada e tão rica de sons, de cores, de cheiros. Coimbra é isso tudo para mim. Lembra-se de algumas palavras que lhe tenham causado maior mistério quanto ao seu próprio som, nessa altura, quando dava os seus primeiros passos na escola? Lembro que uma palavra que me era muito estranha era a palavra táxi, em que eu lia sempre táxi. Outra era mãe, em que eu lia mã. Alfinete, em que eu dizia fené. E outras, se calhar, que eu não me lembro. Outras, se calhar, que eu inventei e que não me recordo. Talvez seja tudo isso, não sei. Sendo uma docente de matemática, como é que faz uma associação entre a matemática e as letras? Que, aparentemente, assim visto de longe, são dois mundos, não direi contraditórios, mas opostos, não coincidentes? Eu acho que isso pode ser respondido ou pode ser olhado. Respondido talvez não, mas olhado de vários ângulos. Porque nesta questão das perguntas, a melhor resposta é aquela que pergunta sempre, novamente. Portanto, é esse caminho que eu vou seguir. Vou olhar de dois pontos de vista, um ponto de vista mais formal e um ponto de vista, diria, mais inteiro, porque tem a ver mais comigo. De um ponto de vista formal, e não me vou alongar nisso, parece que a matemática tem um ritmo, tem um número por trás dela, o que também é coincidente com o número no sentido de ritmo, no sentido de cadência, que a própria poesia tem. Ou pelo menos uma certa poesia concebida dessa maneira. Mas eu não quero ir por aí. Eu vou por uma outra coisa que me parece que me diz muito mais respeito e que é muito simples e que tem a ver com isto. A minha mãe ensinava, tinha seguido a docência também e dedicava-se à parte mais das letras. O meu pai fez um milagre de amor comigo porque sentou-se comigo nos bancos da escola para me ensinar matemática até eu ter a certeza de querer seguir matemática mesmo. Portanto, honra-lhe seja feita e eu posso dizer que o meu amor à matemática resultou de uma grande história de amor. Aprendemos os dois o amor através da matemática. Por isso, eu segui matemática. Não seguiria nunca, se voltasse atrás, a parte de letras, nunca seguiria essa área, porque sempre senti que me poderia viciar em técnicas, em literaturas e olhar demais uma coisa com demasiadas técnicas pode matar tudo quanto é espontâneo, profundo. Com isto eu não estou a dizer de modo nenhum que não há um trabalho sobre a palavra. O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero me esquecer dessas técnicas todas, eu não as quero para nada, eu não quero fazer anatomia com a poesia, eu apenas quero ser com esta linguagem. Eu tenho o fascínio dos sons. Os sons do universo, os sons dos pássaros, os sons da língua, os sons do vento, os sons da natureza. Eu acho que esse é o meu percurso, é o fascínio. É o fascínio pelo som da linguagem. É a música, no fundo. Vamos voltar a Coimbra, que é a razão de ser desta nossa conversa. É o sítio que Maria Azanha escolheu como sendo o sítio de que mais gosta. Tem alguma história assim mais particular? Terá várias, penso eu, associadas a este sítio. Há uma história de criança que eu acho um todo pitoresca. Eu teria os meus que 7, 8 anos, talvez, não sei, em que nas tradicionais festas de procissão da Rainha Santa, procissão essa que atravessava toda a ponte de Santa Clara, havia figurantes em ponto pequeno, figurantes em ponto grande, que atravessavam a ponte, uns vestidos de anjos, outros vestidos de santos, e no centro, no meio deste percurso todo, coube-me o papel de me vestirem de anjo, logicamente que levava asas, mas ou as asas eram imensas, ou eu não estava na procissão. O que é certo é que numa dessas viagens pela ponte, bati com a cabeça num poste e parti a cabeça. Creio que foi a partir daí que nunca mais quis ser anjo. Estamos no Mirador de Santa Clara Nova, frente ao convento da Rainha Santa Isabel. Excetuando o templo, as sacristias e o claustro, este histórico edifício de Coimbra é hoje ocupado por uma unidade militar. Este novo convento destinava-se a substituir o de Santa Clara Velha, situado mais abaixo, onde a vida das freiras claristas se tornara impossível devido às constantes cheias do Mondego. No século XVII fez a mudança das monjas e foram trasladados os restos mortais da Rainha Santa. Onde jaz, onde eu, na minha infância e tradicionalmente, segui todos estes passos de um visitar o convento, de um visitar a igreja, de um ir às missas, todos esses rituais que faziam parte da minha geração ou de quase toda a minha geração. E, portanto, recordo uma história muito curiosa que me impressionou. Em determinadas épocas, no altar-mor, num túmulo de prata, é exposta a mão da rainha. Mas a mão só? Só a mão que me lembre, porque foi só essa memória que eu retive. Não garanto que haja mais alguma coisa que possa estar exposta, mas retive essa memória da mão. Eu lembro-me que não era muito crescida e fiquei sempre com a imagem da mão, uma mão esguia, uma mão em tons de laje, uma mão muito bela. Isto não tem nada de perverso, porque o que eu retive foi a beleza da mão. Imaginem uma mão vista através de um vidro que está ao lado, ou que tem a lateral, em prata. Portanto, um túmulo em prata e que tem alguma visibilidade através do vidro a mão. Penso que se calhar isto contado friamente pode causar um certo arrepio, mas não, de facto, a beleza da mão supera todo e qualquer horror de ser visto. Talvez aí, sem eu saber, já andasse atrás da beleza. Este momento de transcendental beleza vivido por Maria Azanha, enquanto criança, não a impressionou pela negativa, nem tampouco a imagem da mão inerte lhe causou qualquer susto. Não, porque pensei, como criança naquela altura, pensei, ela morreu, mas a mão está muito bela. Portanto, parece que a morte não se me apareceu, ou não se me... Não chegou até a mim como uma coisa feia. Isto na altura, evidentemente. Hoje já não penso assim. E essa mão é uma mão real? É a mão mesmo da Rainha Santa? Eu vivia como real. Se é real ou não, não sei. Teria que a ver hoje outra vez, teria que fazer muitas perguntas. Não sei, não faço ideia, não posso responder. É a bom da verdade, não posso. Mas então, quem foi a Rainha Santa? E que ligações existem, se é que existem, entre a poetisa Maria Azanha e esta personagem da história de Portugal? A Rainha Santa Isabel foi Isabel de Aragão, como muitas pessoas o saberão. Foi esposa de Dom Dinis. Uma rainha que, segundo consta, esteve ligada a uma ordem esotérica. Uma rainha que tinha objetivos na sua vida, segundo parece, de grande bondade, de grande luz, de espalhar o bem, de uma série de virtudes, como ela é caracterizada. A minha relação com a rainha, a rainha como personagem, nunca foi muito para além de enunciar num livro que eu já escrevi de poesia e que tem a ver com personagens da nossa história. Portanto, não mais do que isso. Eu vivo é a história do convento, dentro do convento, na minha relação com outras personagens que no tempo frequentavam o mesmo convento. Portanto, não há nada que me ligue de especial à Rainha Santa Isabel, a não ser todas estas vivências que eu tive dentro do próprio convento. Passaram já 3 décadas desde que Maria Azanha saiu de Coimbra. Comparando a cidade de então e a mesma cidade hoje, em Maria Azanha surge uma pergunta interior. Mudou Coimbra ou mudei eu? Noto uma diferença, mas essa diferença está dentro de mim, não está fora de mim. O que eu vejo de Coimbra de há 30 anos, diferente, isso faz-me lembrar creio que é um poema do Álvaro de Campos, se não me engano, em que ele passa por uma das ruas da Baixa e tem um pensamento para consigo próprio de como tudo mudou e chega à conclusão que afinal foi ele que mudou. Coimbra de há 30 anos é a Coimbra que eu guardo na memória. A Coimbra de hoje é a Coimbra acrescentada com essa memória àquilo que eu hoje sou. Portanto, a diferença está aí. Acha que os locais mudam a personalidade das pessoas? A personalidade entendida como persona, como máscara, não me parece que os locais mudem essa máscara. As máscaras vão mudando, talvez, porque a experiência interior de cada ser vai aumentando, vai se enriquecendo. E as máscaras são apenas formas exteriores de entrar em contacto com essa realidade diferente que cada um é em diferentes momentos. Agora, é nesta interatividade, é nesta relação de mim, do meu eu, com a cidade, com Coimbra, e não estou a falar na cidade no genérico, mas com as pessoas que eu cá deixei, com as pessoas que eu revisito, ou com as pessoas que já nem existem, é nesta interatividade que eu posso dizer que me mudo também. Mas só nesta interação, porque os locais em si não são nada. Como eu em mim mesma também não serei nada, agora poderei ser tudo na relação que eu estabeleço, ou com o local, ou com a pessoa. Isso é que muda. Agora, não posso esquecer nem apagar da minha memória, e é uma grande memória de tudo quanto eu passei por aqui durante 30 anos, que eu torno a frisar, eu penso que vim reiniciar-me, vim religar-me a uma consciência maior desta memória de som, de cor, de poesia à cidade de Coimbra. E continuo a dizer, e há aquele farol que me diz tanto, que é a torre, é um farol para a cidade, a torre é um farol. Esta minha pergunta tinha um outro alcance, que era se os locais alteram os comportamentos e se a Maria Azanha seria quem é hoje se não tivesse vivido em Coimbra ou se é aquilo que é hoje graças a ter vivido cá. Nesse aspecto eu posso fazer suposições com alguma probabilidade de acertar. Eu acho que não seria a mesma pessoa se tivesse nascido noutro local. Aliás, nem faria sentido eu ter querido regressar a Coimbra. Mas isto é um regresso para a frente, não é um regresso para trás. Nós daqui, deste local, estamos a ver o Mondego. Eu há bocado falava no farol, que era a torre. No fundo, podemos olhar isto como sendo um grande barco. A torre é o farol e nós estamos no barco do Mondego. Ora, isto já por si quer dizer que eu sou uma pessoa diferente. Eu noutra cidade não estou num barco, nem tenho um farol. Portanto, necessariamente, eu não seria a mesma pessoa. Nem o meu olhar veria as mesmas coisas. Posso dizer, gosto muito de ter nascido aqui. Que outros locais ou outros sítios, que outras cidades até mesmo, poderiam ser da sua escolha? Pronto, Coimbra é a sua primeira escolha, não é a única, poderia ter escolhido outro sítio. De um modo genérico, eu posso dizer que qualquer outro sítio que tenha a ver com memórias de escrita, ou percursos de escrita, ou percursos de palavras, ou percursos de sons, e que de algum modo eu os tenha palmilhado, seriam os segundos lugares sempre. Lugares mágicos, lugares de alquimia, lugares de transcendência, lugares de entrar num grande além de dentro, seriam sempre esses lugares que eu escolheria, sempre. Para si, quais são os locais mais importantes, os interiores ou os exteriores, os físicos? Os locais interiores são os mais importantes, mas só existem locais interiores porque há locais exteriores. São referenciais, como na matemática, para eu fazer a construção do meu local interior ou, se eu quiser ir mais além, do meu templo interior. Estamos numa cidade, Coimbra. É amante mais da urbe ou da natureza, o campo, o verde, ou até mesmo praia, montanha? O que é que prefere? Prefiro o mar. Sempre o mar. O meu caminho é sempre em direção ao mar. A água é um elemento fundamental na minha vida. A cidade pode ser vivida não como cidade, no pior que isso pode representar, mas como um local por onde eu posso navegar, sem trair o caminho que eu tenho que seguir ou que tenho que fazer. Portanto, tudo depende, às vezes pode ser mais fácil, outras vezes pode ser mais difícil, dependendo isso da forma de navegação. Mas se eu quiser dar-lhe uma comparação e se me perguntar se tenho que ter preferências entre viver em Coimbra ou viver em Lisboa, eu digo-lhe, eu estou em Lisboa, mas vivo em Coimbra. E junto ao mar. E junto ao mar também. O mar, é preciso não esquecer que o mar vive aqui pertinho, na Figueira da Foz. Lembra-se quando chegou lá pela primeira vez? Perfeitamente. Lembro-me que fui de comboio. Era uma viagem que nunca mais terminava. Uma viagem de muitas horas no meu interior. Com muitas paragens. Com muitas paragens. Sempre com a cabeça de fora a apanhar todo o cisco do comboio. Mas que era um fascínio para mim. E finalmente chegava. Chegávamos de noite. E a minha ansiedade e a minha insónia nessa altura era nunca mais ver o mar de dia. Ao outro dia então íamos à praia. Portanto, eu desde que nasci nunca deixei de ver o mar. O mar, num certo sentido, também foi o grande lago da minha iniciação aqui na Terra. E eu tive essa sorte de estar muito pertinho aqui do mar, do verde e do mar, e do rio, e do basófias, porque no verão era areal. Basófias é o nome que se dá ao mondego quando está muito baixinho, não é? Exatamente. Na altura que eu passei por aqui, chegava a ser mesmo areal. Areal, sem água. Portanto, basófias é o nome adequado, em que hoje, como memória disse, existe um barco com o nome de Basófias sobre o leito do rio, que neste momento está lindíssimo de prata. O mondego perdeu as águas frias, o movimento convulso dos invernos. Ao lado da cidade, recupera olhares entre os sopos trêmulos. Guarda as memórias mais leves dos jovens que amavam na desmedida. Os primeiros rubores, as palavras na pele, os campos abertos para a casa dos desejos. E leva longe o perfume de Inês, a sombra do vestido no recanto mais verde do rio, ensinando às ervinhas o nome de Pedro, cantando a última ária de uma tema, de paixão. A cidade desce para este lugar de água, traz algumas sombras do granito, festas, segredos de ruas inclinadas, livros e o ar mais leve para o tempo demorado. Estamos em Coimbra, em Santa Clara, nesta zona conhecida por Santa Clara à Nova. Isto quer dizer que é uma Santa Clara à velha. Exatamente. Eu nasci na Santa Clara à Nova. Nasci e acho que posso dizer isto num breve poema ou num breve relato de palavras para recordar a minha raiz mãe. Quando nasci, minha mãe deu-me uma estrela que ainda hoje brilha. Um imensíssimo azul ilumina tudo, está viva até ao fim do mundo. Toda esta vivência, toda esta memória pessoal está exteriorizada na obra poética de Maria Azanha. Coimbra é a obra escrita de Maria Azanha, o tal livro iniciático em que permanentemente avança. Eu acho que Coimbra nunca saiu de dentro de mim. Eu posso dizer que Coimbra é o livro em branco onde eu estou continuamente a escrever. Toda a poesia que eu já dei exterioridade sob a forma de palavras ou de livro, ela está nesse livro em branco onde vou escrevendo. É a única coisa que eu posso dizer e é o mais total que eu posso dizer sobre o que eu vou escrevendo. É um livro iniciático, porque está em branco. Esteve presente nos movimentos estudantis de 1969, nesta cidade? Claro que estive, claro que estive. Só poderia ter estado. Como é que foi? Como é que foi essa experiência? Essa experiência, naturalmente, que foi uma experiência emocionante e de alterar a ordem das coisas, estar do lado da mudança. Hoje poderia haver outro 69 à vontade para mudar tanta coisa que na atualidade parece que regressou num certo sentido ao passado. É inegável a tendência, e mais do que tendência, a ferocidade com que se eliminam pessoas que habitam, afinal, o mesmo planeta que é a Terra, tanto faz ser em Coimbra como noutro país, como em qualquer zona da Europa. Hoje mata-se demais, mata-se à escala da globalização. perde-se a identidade, a originalidade. A diversidade que Pessoa anunciou não era uma diversidade caótica, era uma diversidade, no meu sentir, com olhares diferentes para a construção da unidade. E o que se passa em movimento oposto é exatamente eliminar quem é diferente, homogeneizar, massificar. E isto é anticriativo. Este é o pecado maior da humanidade. Nos centros de poder, evidentemente. Porque, e isto voltando ao maio de 69, com o mesmo olhar, com a mesma perspectiva, eu vivi 69 e vivo hoje sem deixar que a palavra, a poesia, seja também intervenção. Mesmo que seja abafada. Mas ela tem que ter exterioridade. É uma das vertentes dentro da poesia que aparece nesse livro em branco a que eu chamo Coimbra, porque ele está cá e é preciso falar, é preciso dizer. Ocultar pode ser tão grave como cair no extremo oposto. Os acontecimentos em maio de 69 em Coimbra foram uma réplica do que tinha ocorrido um ano antes em França. Volvido todo este tempo, pergunto a Maria Azanha se seria possível acontecer algo parecido nos dias de hoje. Será que as novas gerações têm o mesmo espírito de inovação e de reivindicação que esses jovens tiveram, como a Maria Azanha teve no maio de 69? Não parece. Com isto eu não estou a totalizar o meu não parece, mas nós temos hoje em dia armazéns de ensino. Nós não temos nem escolas nem mestres, na generalidade. Há exceções, obviamente. Mas são singulares. Mas, na generalidade, nós temos armazéns onde se depositam jovens para massificar, para homogeneizar, para entrar na competitividade cruel e selvática e para abafar tudo quanto é criatividade. Este é o produto final. Portanto, com este produto final, não me parece que, em moldes semelhantes, se possa fazer um maio de 69. Mas então qual é a saída para este, tal como a Maria Azanha disse, regresso ao passado? Como é que se regressa ao presente e ao futuro? Vou ser muito radical e vou dizer, se calhar, não um absurdo, mas algo chocante. Eu preconizo, e se pudesse pô-lo em prática, em qualquer votação para o poder, ou para qualquer poder controlador da originalidade de cada um, que, pura e simplesmente, ninguém votasse, ninguém elegesse. Esta forma de vazio do voto seria, talvez, uma forma forte e equivalente a uma saída para uma grande contestação no mundo da globalização. Iríamos, naturalmente, para um vazio que alguém teria que resolver. Mas, não indo às urnas, como é que se erguia ao poder? Esta ideia, esta sugestão de Maria Azanha, de resto já anteriormente vincada no ensaio sobre a lucidez de José Saramago, leva-nos a uma outra questão. O voto em branco não poderia ser uma forma de passar carta branca a quem já estivesse no poder e que por isso pudéssemos cair numa espécie nova de absolutismo? Não me parece. Teria um sinal bem diferente, um sinal de que ninguém quer o poder como ele está, manipulador da originalidade de cada um e da vida de cada um e da aniquilação dos mais fracos, porque o que nós estamos a fazer é aniquilar os mais fracos, os que têm menos poder económico, a nível da chamada terceira idade, a nível das crianças. Não vamos muito mais longe, basta relembrar alguns panoramas de divertimento que os canais de televisão transmitem para o ar, para quando as pessoas já vêm amassadas de trabalho, massificadas. Não quero citar programas porque não faz parte, mas basta ter olhar e ver o que é apresentado às pessoas. Criatividade? Não vejo. Pensamento? Não vejo. Salvo uma ou outra rubrica onde se pode abordar a ciência, onde se pode abordar a humanidade, mas isso é muito raro, é muito raro. Nós temos aquilo a que eu chamo a televisão, é uma caixa negra no mundo da globalização. Talvez um sepulcro disfarçado, onde mesmo os que têm voz, os que têm tido voz, a partir de uma certa altura, deixaram de ter voz também. Ser diferente no mundo da globalização é um grande problema. Para os que estão a globalizar, é um grande incómodo. E para os que não querem ser globalizados, um outro grande incómodo. Mas com certeza que haverá pensadores, que não poetas, que terão com certeza soluções para crises. Não creio que não haja sempre saídas, não creio. E isso é-me induzido através de um pensamento muito simples, matemático, que se resume nisto. Quando algum problema num certo universo matemático não tem solução, a saída é abrir o universo e ele passa a ter solução. Com uma estruturação, com uma organização novamente do espaço e do universo, mas ele passa a ter solução. Portanto, se calhar o que nós temos que fazer é reorganizar este espaço de humanidade, socialmente, estruturalmente, para podermos dar uma saída. Andam todos atrás do queijo, que é esta bola, a Terra. E acha que essa mudança, essa solução pode vir da parte do poder político? Eu já não sei se hoje em dia é o poder político que governa, se é o poder económico. Tenho a impressão que é o poder económico que governa os políticos. E os políticos são apenas marionetes do poder económico. Esta é a impressão que eu tenho. Mas, como eu não escrevo sobre política, não escrevo sobre essas áreas, posso dar-me ao luxo de ter apenas esta simples opinião. Coimbra é uma cidade de poetas, cantores, cantautores. Bebeu de alguma forma a poesia de Miguel Torga ou até mesmo a música de Zeca Afonso quando ele passou por Coimbra? Claro que sim, isso é inevitável. Não há maneira de fugir a isso, nem há que fugir, nem quer fugir. Eu diria que a esta cidade eu ligo música. A música tradicional de Coimbra, que é o Fado de Coimbra, com grandes poemas, grandes poetas, que nunca me cansarei de ouvir. Aparentemente em contradição outras vozes e outras músicas. Eu posso lhe citar, da atualidade, uma voz que combina integralmente com a dimensão e com a viagem e com o livro em branco onde estou sempre a escrever Coimbra. É a Elisa Gerard. Posso lhe dar como referência um outro compositor, que é o Filipe Glass. E chega, estes três já chegam para estar muito tempo em Coimbra. Esta paisagem provoca-lhe a audição desses autores? Profundamente, profundamente. É como se eles todos, músicas e vozes, me trouxessem Coimbra física para oitavas superiores enormes. Mas são aquelas que estão dentro de mim. O local físico é apenas a miragem que eu tenho do grande local espiritual que é Coimbra. Espiritual sem qualquer conotação de religiões ou de religações a divindades, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, de facto, com uma certa espiritualidade, uma oitava superior de olhar o teatro do mundo, o pensar o outro, o ser outro. Coimbra é um outro também. Oração em Santa Clara Nova. Isabel, trago-te estas rosas. São o milagre do pão que me deixaste. Rosas brancas na haste ainda em botão. Isabel, a tua morte lhes baste. Que sejam sempre brancas, sempre rosas, na rosa da tua mão. Lá fora, os homens não querem saber mais das rosas que inventaste. No chopala de Alapa foi Coimbra os meus amores. No chopala de Alapa foi Coimbra os meus amores. A sombra deu no chão, abriu em flores. A sombra da minha capa deu no chão, abriu em flores. Maria Azanha e Saudades de Coimbra. Letra de Mário Faria Fonseca, música de Edmundo Bettencourt e voz de José Afonso. Pós-produção de João Félix Pereira, emissão de Francisco Mateus.